droga, mensageiro do ancião, sete belas terror. Já, oh, já. Para nos libertar, mama África, Haile Selassie a desacorrentar. Os irmãos da Babilônia, do pé do junco eu venho te mostrar minha raiz. Raga, move, reggae, hip hop, ska. Justiça será feita, herdeiro do leão de Judá. Desde abalo aí até Oxalá, tira divina, formalis, jamais passará. Ayana e os orixás da me iluminar. Volta para o nosso lar em paz, da mama e lá e lá, poder descansar. Mestre curioso, eu bimba, patinha, nego, aberê. Zumbi, zambi, Luanda, de Angola, Uganda, nego, do pé, racha da mão cheia de caverna. Chaga da justiça, tirei uma faga, ficando pé na lama pra buscar minhas raízes. Vejo nego velho na luta, fé de sol a sol resiste. Sentado na sombra da goiabeira, ouvindo manês contar histórias do quilombo. O açoite do tronco, sofrimento, marcas por todo o seu corpo. No terreiro preto velho me dava lições de vida, me ensinava sobre minha sina, minhas feridas, acalentava meus estigmas. Nego velho guerreiro me ensinou a compaixão, ha. Salve o rei Zambi, senhor da guerra, nosso irmão. Sangue vento mina veia, já retornará pra salvar. E temeratos na estia, pecadores no fogo, no faia. Se ela ajudar, milhões a marchar, quem me é justiça, heresia. Rouba, Milan, caia. Entre espinhos e inimigos eu sigo meu caminho. Pra minha vitória sua inveja funciona como combustível. Hoje amor é levada, faia. África unida, ora entende a vida, concretiza. Hoje amor é levada, faia, faia, faia. Selassia, rei, faz bem pra mim. Sem similar, é o que nasceu aqui no chão. Se ergue a raiz de Jah. Guarda pra América. Assista pela TV o que a natureza nos reserva. E nos reserva. Contravenção racial, afro-rude. O Lord Misericórdia.